alegria entra no ar. A partir de agora, a tristeza não tem vez. Vem aí. O programa mais animado do rádio brasileiro. Música, informação, a carta destaque do ouvinte e muito mais. Programa Maurício Fares, a alegria está no ar. Alô menino, alô gente querida, gente amiga, gente do meu coração. Tamo aí, chegando a partir de agora é o programa Maurício Fares. Ah, que alegria, que felicidade poder estar aí com você. Você que me acompanha através do rádio da sua cidade, você que me acompanha através do computador, onde quer que você esteja, não importa a distância, nós estamos juntos e a gente sempre se sente muito feliz e muito honrado em saber que você está aí curtindo, acompanhando aquilo que a gente faz. Muito obrigado mesmo de coração a cada um de vocês, tá? E continue sempre participando, continue sempre ligadinhos aqui, porque afinal de contas, o sucesso do programa, quem faz são vocês, viu? E olha, hoje eu tenho aqui, sabe quem é que nós vamos trazer aqui? Vamos trazer Gino e Geno, Led Zeppelin, Márcia Ferreira, Roberto Carlos, João Paulo e Daniel, Neil Diamond, Trio Parada Dura. São todas músicas que nós vamos rodar aqui no programa, são todos artistas que vocês terão a oportunidade de ouvir daqui um pouco. E também a carta destaque, né? Daqui um pouquinho também teremos a nossa carta destaque. Mas eu vou então começar aqui trazendo esse menino que já é um sucesso no Brasil inteiro. É o Beto Santos, com a participação do Francis e Juliano. Toma! Então roda lá o Beto Santos. Vamos nessa, menino! Quer abraço, toma. Quer beijinho, toma. Quer fazer amor gostoso, toma. É Beto Santos e a onda agora é toma. Vamos que vamos! Toma, quer beijinho, toma. Quer fazer amor gostoso, toma. Quer abraço, toma. Quer beijinho, toma. Quer fazer amor gostoso, toma. Chegou fim de semana, tô a fim de zoeira. Pode ser balada ou até micareta. Pode ser qualquer festa, só quero estar no meio. Hoje eu tô com tudo, dando abraço e muito beijo. Quer abraço, toma. Quer beijinho, toma. Quer fazer amor gostoso, toma. Quer abraço, toma. Quer beijinho, toma. Quer fazer amor gostoso, toma, safado. Chega pra cá pra cantar comigo, meus amigos Francis e Júlia. Deixa pra nós que o negócio agora é toma, moçada. Quer abraço, toma, quer beijinho, toma, quer fazer amor gostoso, toma, quer abraço, toma, quer beijinho, toma, quer fazer amor gostoso, toma. Vai começar na sexta curtindo uma balada, vou ficar bonito no meio da mulherada, sábado tem micareta, já estou me preparando, domingão tem cervejada e a galera me chamando. Quer abraço, toma, quer beijinho, toma, quer fazer amor gostoso, toma, quer abraço, toma, quer beijinho, toma, quer fazer amor gostoso, toma. Toma, quer beijinho, toma, quer fazer amor gostoso, toma, quer abraço, toma, quer beijinho, toma, quer fazer amor gostoso, toma. Valeu, meus amigos Francis e Juliano. Mas minha gente, no programa de hoje eu vou trazer aqui a carta destaque. Quem é mesmo a carta destaque de hoje? Gente, essa história aqui, na verdade, eu só coloquei um lembrete aqui porque é a história de um amigo meu. É um amigo meu, ele é médico, é um companheiro de pescaria e ele é uma pessoa extremamente boa, é um camarada super legal. Ele me contou uma história, a história de vida dele, que eu fiquei empolgado, eu pedi a ele permissão, então, para contar essa história aqui no programa, porque ele é muito grato aos pais que tudo fizeram para que ele pudesse se tornar médico. E ele, então, nunca esqueceu disso aí. Tanto que uma vez eu vi, não posso ficar adiantando as coisas, senão eu acabo contando a história, né? Mas eu vi um símbolo em cima da mesa dele que representa toda a história. E eu perguntei o porquê dele ter aquele amuleto, ter aquele símbolo lá. Então ele me disse que foi uma homenagem ao pai dele que tanto fez para que ele se tornasse médico. Então, daqui um pouco, né? É que eu tento aqui evitar de falar, para não tirar a surpresa da história, mas a gente acaba contando alguma coisinha, né? Então vocês vão conhecer essa história aí. Eu coloquei o título como História do Médico Agradecido aos Pais de Minas Gerais, que ele é mineiro, né? Ele, na verdade, é lá de Minas Gerais. Então daqui um pouco eu vou trazer essa história aí para que vocês conheçam, tá bom? E agora, hein? Quem vem para cantar? Agora é o Gino e Geno. O que é que eu tô fazendo aqui? Chorando por ela. Roda lá, menino. O que é que eu tô fazendo aqui, chorando por ela? O que é que eu tô fazendo aqui, sofrendo por ela? O que é que eu tô fazendo aqui, morrendo por ela? Se essa danada não tá nem aí, meu grito de amor eu nem quero ouvir. Vive num embalo de outra paixão. Chega de saudade, eu não choro mais. Vou mostrar pra ela como é que se faz. Tô mandando embora minha solidão. Tem mulher solteira aí? Tem, senhor. Tem cachaça pra tomar? Tem, senhor. Tanta coisa pra curtir, o que eu tô fazendo aqui? Esperando ela voltar. Tem mulher solteira aí? Tem, senhor. Tem viola pra tocar? Tem, senhor. Tanta coisa pra curtir, o que eu tô fazendo aqui? Eu quero é me apaixonar. O que é que eu tô fazendo aqui, chorando por ela? O que é que eu tô fazendo aqui, sofrendo por ela? O que é que eu tô fazendo aqui, morrendo por ela? Se essa danada não tá nem aí, meu grito de amor eu nem quero ouvir. Vive num embalo de outra paixão. Chega de saudade, eu não choro mais. Vou mostrar pra ela como é que se faz. Tô mandando embora minha solidão. Tem mulher solteira aí? Tem, sim, senhor. Tem cachaça pra tomar? Tem, sim, senhor. Tanta coisa pra curtir, o que eu tô fazendo aqui? Esperando ela voltar. Tem mulher solteira aí? Tem, sim, senhor. Tem viola pra tocar? Tem, sim, senhor. Tanta coisa pra curtir, o que eu tô fazendo aqui? Eu quero é me apaixonar. Tem mulher solteira aí? Tem, sim, senhor. Tem cachaça pra tomar? Tem, sim, senhor. Tanta coisa pra curtir, o que eu tô fazendo aqui? Esperando ela voltar. Tem mulher solteira aí? Tem, sim, senhor. Tem viola pra tocar? Tem, sim, senhor. Tanta coisa pra curtir, o que eu tô fazendo aqui? Eu quero é me apaixonar. Tanta coisa pra curtir, o que eu tô fazendo aqui? Eu quero é me apaixonar. Não existe coisa pior que sentir dor. A dor incomoda, deixa a pessoa inquieta. Muitas vezes, nem dorme direito e ainda provoca insônia. Agora você pode se livrar de tudo isso, como num toque de mágica. É com o Doce Foi. Com ele, a dor vai embora. Doce Foi. É o gel massageador, preparado com 7 ervas, todas medicinais e próprias para o alívio imediato das dores. Este produto é um lançamento exclusivo Saúde com Beleza. Informe-se na sua cidade, se tem um representante da nossa empresa, ou peça agora mesmo pelo nosso site www.saudecombeleza.com.br. Doce Foi. O milagre do alívio de suas dores chegou. E atenção, este produto não tem contraindicação. Se persistirem os sintomas, procure um médico. Estamos apresentando o programa Maurício Pares. Voltamos a apresentar o programa Maurício Pares. Meu amigo Bispo Santiago, aquele abraço, Bispo. Ele sempre participa comigo aqui, você sempre tem, curte aí as frases que ele passa, que ele posta para mim, não é? Então, mais uma aqui do Bispo Santiago. A estrada para o sucesso não é uma reta. Há uma curva chamada fracasso. Um trevo chamado confusão. Um quebra-mola chamado amigos. Faróis de advertência chamados família. E pneus furados chamados empregos. Mas se você tiver um step chamado fé e um motorista chamado Jesus, você chegará a um lugar chamado sucesso. Legal, né? Muito interessante, muito boa. Gostei, eu achei lindo, viu? Um abração, Bispo Santiago. Felicidades para você. Tudo de bom, meu amigão. Vamos trazer agora uma dobradinha, gente. Agora quem vem aí para cantar? Led Zeppelin, All My Love. Depois a Márcia Ferreira pro fã-clube todinho. Quando eu falo Márcia Ferreira, o fã-clube todinho se uriça. Aí, ó, todo mundo já se levantou lá. Todo mundo vibrando. Mas também, é claro, né? A nossa rainha Márcia Ferreira, a gente tem que vibrar mesmo. Cara, minha rainha, ela também é minha rainha, porque é minha companheira de Rádio Nacional e eu não esqueço jamais, eu tenho um carinho enorme pela Márcia Ferreira. Então vamos lá, Clodoaldo Dantas, é pra você que é o presidente do fã-clube aí, né? Led Zeppelin, All My Love, e Márcia Ferreira, vejo em teu olhar, roda lá menino. Is this cloth, mine is the hand that fills time. His is the force that lies within. Ours is the fire, all the warmth we can find. He is a feather in the wind. Oh, all of my love, all of my love, oh, all of my love to you now. All of my love, oh, oh, yes, all of my love to you now. All of my love, all of my love, all of my love, love. Someday, sometime, sometime, sometime, oh, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, hey, ooh, yeah, yeah. Oh, oh, oh, oh, oh, my love, all of my love, all of my love to you now. All of my love, all of my love, all of my love to you. Programa Maurício Fari. Vejo em teu olhar talvez um adeus, um talvez, mas meu coração se nega a entender. Só pede você, só pede você. Vejo em teu olhar nenhuma emoção. Será que o teu coração já tem no lugar uma nova paixão? Teu coração deve saber se em meu lugar existe alguém pra te amar. Em meu lugar, se esse amor te faz feliz, bem mais feliz, talvez eu possa aceitar. Posso tentar. Vejo em ti talvez um adeus, talvez, mas meu coração se nega a entender. Só pede você. Vejo em teu olhar talvez um adeus, talvez, mas meu coração se nega a entender. Só pede você, só pede você, só pede você, só pede você. Tem algumas frases pequenininhas, mas que são tão bonitinhas, né? São tão marcantes. Olha essa aqui, por exemplo, do Nelson Bach. Ele que mandou para mim. Muito obrigado, viu, Nelson? Felicidade não é algo que se adia para o futuro. É algo que você planeja para o presente. Mas é mesmo, todo mundo quer ser feliz. Todo mundo gostaria de ser feliz. Então a gente sempre faz o planejamento para que a felicidade aconteça aqui e agora, não é?

Olha, quero mandar aqui um grande abraço para a Bete, para o Zezão, no bar e lanchonete Palmeirão. É no Jardim das Palmeiras, em Campo Novo dos Parecis, no Mato Grosso. Alô, Bete, Zezão. Também para o guarda do supermercado Extra, o Mário. É, ele que o supermercado é lá no bairro Palmeiras. Eles são todos ouvintes da rádio do Campo Novo do Parecis. É o meu amigo Franco Nero, da rádio lá, que me mandou aí o nome desse pessoal, dizendo que eles não perdem um programa Maurício Fares. Então, muito obrigado a vocês aí, viu, gente? Felicidades, tudo de bom, viu? Continue sempre aí ligados, participando comigo. É um prazer ter vocês aí na audiência, na sintonia do nosso programa, tá? E é pra vocês, então, que eu vou rodar essa próxima música agora. Neil Diamond, I Am Saved. Roda lá, menino! You can win the fight, you can grab a piece of the sky. You can break the rules, but before you try, you gotta love someone. You gotta love someone. You can stop the world, steal the face from the moon. You can beat the clock, but before high noon, you gotta love someone. You gotta love someone. You've got one life for the reason. You need two hearts on one side. When you stand alone and there's no one there to share the way you feel inside, and baby, you can cheat the devil and slice a piece of the sun. Burn up the highway before you run. You gotta love someone. You gotta love someone.

Quantas vezes me trouxeram pra cá, mas aquela criança... Vem aí, a mais esperada e sensacional linha de perfume Saúde com Beleza. 5 fragrâncias masculinas e 5 femininas. Você vai adorar. A Saúde com Beleza sabe que você gosta do que é bom e, por isso, desenvolveu pesquisas para encontrar as fragrâncias que vão ficar na história. Perfume Saúde com Beleza. Uma marca exclusiva do nosso site www.saudecombeleza.com.br, que você poderá encontrar também com os nossos representantes em várias cidades brasileiras. É esperar para ver. Aguarde o lançamento para breve. Linha de perfume Saúde com Beleza, uma empresa que cresce junto com você. Estamos apresentando o programa Maurício Paris. Voltamos a apresentar o programa Maurício Paris. Uai, Su, será que eu demorei um pouco a mais do normal no programa? É? Que tá na hora da carta de destaque. Menino, então sem demora, sem nada. Solta o dedo aí, solta a vinhetinha. Vamos lá. E agora, a carta de destaque do ouvinte. Essa carta de destaque de hoje, conforme eu disse a vocês, é a história de um amigo meu, um companheiro de pescaria. Ele é médico e ele deve ter uma gratidão enorme para os seus pais pela luta que eles tiveram para que ele se formasse, para que ele se tornasse médico. Então, essa história que eu gostaria de relatar. E ele me permitiu. Um companheiro de pescaria, conforme estou dizendo, por uma questão de amizade e consideração, ele permitiu que eu contasse a sua história aqui no programa, desde que eu não falasse o seu nome verdadeiro. Então eu não vou falar o nome dele e vou omitir os nomes verdadeiros dos personagens, né? Durante 36 anos, para que vocês tenham ideia, eu sempre participei de um grupo de pescadores que se reúnem, né, até hoje, no Rio Araguaia, onde no começo todos os integrantes, ainda novos, né? A gente era rapazinho. A alegria maior era acampar em barracas mesmo, sem maiores confortos. Tudo que a gente precisava, né, para os dias que a gente ficava acampado, a gente levava. Se faltava alguma coisa, aí tinha que ir na cidade mais próxima, que é Montes Claros de Goiás, e é distante do local do acampamento, 70 quilômetros. Com o tempo, o grupo foi aumentando e com a chegada de novos integrantes, com as respectivas famílias, né? Em época de férias, nos meses de julho e agosto, chegava a ter mais de 100 pessoas no acampamento denominado Viracopo. Bem, sugestivo esse nome, não é? Eu sempre ia com a minha mãe ou meus músicos. Lá eu conheci uma família e fiquei sabendo que um dos integrantes era médico e trabalhava em Brasília. Nós ficamos muito amigos, a gente conversava bastante, e foi então que eu fiquei conhecendo a sua história de vida. Ele é natural de Minas Gerais, é mineiro assim como eu. É filho de um homem da roça, cujo maior sonho era poder formar os filhos e que pelo menos um deles fosse médico. Com poucos recursos mecanizados, na época era quase tudo na mão, né? Na época do pai dele, era quase tudo na mão. E conduzindo boiadas, esse pai conseguiu realizar esse sonho, pois ele, né, esse meu amigo, havia conseguido se formar em medicina. Foi a maior honra e orgulho para o seu pai, que lutou bravamente para poder dar condições a ele de estudar e se formar. Só que o pai veio a falecer pouco tempo depois que ele havia se formado e não acompanhou o sucesso do filho, que chegou a ser diretor de um hospital aqui em Brasília, numa cidade satélite de Brasília. Também era médico ginecologista dos servidores do Banco do Brasil. Então ele me disse que, por gratidão ao seu pai, que tanto lutou para que ele pudesse chegar onde chegou, ele tem sempre no seu consultório uma miniatura de um carro de boi. Então eu disse a ele que tem uma música que fala exatamente sobre isso. E ele me disse que conhece essa música e que, a exemplo do que fala a história da música, foi o mesmo que aconteceu com ele. E ele disse mais, que sempre que tem algum problema mais complicado, basta olhar para o carro de boi, que parece encontrar as respostas que ele precisa para solucionar o problema. Eu achei muito bonita essa história de luta e gratidão por parte de um filho, e até porque ele diz que quando alguém vê o carro de boi, e pergunto o porquê de ele ter no seu consultório, ele responde, igual à música, né? Que foi com um carro de boi que seu pai conseguiu dinheiro para ele conseguir se formar. Então, é essa música que eu vou rodar daqui um pouco. E eu achei que essa história, uma história dessas, deveria ser compartilhada com os meus ouvintes. Porque a gente hoje só vê falar de ingratidão de filhos que não valorizam o sacrifício dos pais para dar a eles ensino, condições de se tornarem adultos profissionalizados. Mesmo com tudo isso, com o sacrifício dos pais, uma boa parte desses jovens preferem enveredar pelo caminho de drogas, dos vícios, não estudam e acabam se tornando marginais. Quem sabe, ouvindo essa história, isso sirva de estímulo para algum repensar a sua vida e ver que todos nós temos uma missão aqui nesse plano e que não é com uma vida desregrada que alguém vai conseguir ser alguém no âmbito da sociedade, não é mesmo? Então, tomara que a gente consiga atingir pelo menos um, se eu conseguir atingir o objetivo com um desses que está aí no caminho errado, que maltrata, que é ingrato com os pais, isso aí para mim já seria uma vitória. Então vamos trazer essa música, que foi a fonte de inspiração desse meu amigo médico e que é a realidade da sua própria vida. Então gostaria que vocês ouvissem e prestassem atenção. Quem não conhece a música, prestasse atenção na letra para entender o porquê. É o trio Parada Dura que vem aí para cantar, O Carro e a Faculdade. Roda lá, menino, roda, roda, por favor. Eu tenho em meu escritório, em cima da minha mesa, a miniatura de um carro que a todos causam surpresa. Muitos já me perguntaram o motivo por que foi. Eu sendo um doutor formado, gosto de um carro de boi. Responde, foi com o carro nas estradas a rodar que meu pai ganhou dinheiro pra me poder estudar. Enquanto ele carreava, passando dificuldade, as lições eu decorava lá nos bancos da faculdade. Oh, meus amigos, essa é a história de um filho que reconheceu o trabalho de seu pai. Entre nossas duas vidas existe comparação. Hoje eu seguro a caneta como se fosse um ferrão. Nos riscos de minha escrita, sobre as folhas rabiscadas, eu vejo os rastros que os bois deixavam pelas estradas. Fechando os olhos, parece dentro de mim, em meus ouvidos ficaram o gemido de um cocão e o grito de um carreiro ecoando no grotão. As mãos macias, eu devo tudo a meu pai, que teve as mãos calejadas no tempo que longe vai. Cada viagem que fazia naquelas manhãs de inverno era o pingo do meu pranto nas folhas do meu caderno. Meu pai deixou esta terra, mas cumpriu sua missão. Carreando ele colocou um diploma em minhas mãos. Por isso guardo esse carro com carinho e muito amor. É lembrança do carreiro doutor. Bem, minha gente, por hoje é só. A gente se encontra no próximo programa com muito carinho, com muita alegria. Fica aqui um beijo, um abraço para todos vocês. Ó, felicidades, tudo de bom, viu? Obrigado mesmo, minha gente. E tchau, tchau, tchau, tchau. Acabamos de apresentar o programa Maurício Fares, a alegria do rádio. Até o nosso próximo encontro.